Panorama Agrícola para 4 de outubro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 4 de outubro, lua cheia, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o ditado de hoje. De nada adianta o vento estar a favor se você não sabe para onde virar o leme. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica de prevenção a quedas no banheiro. No noticiário, informações sobre a Mercoláctea em Chapecó. Na entrevista, produção de leite à base de pasto. E no Panorama Agrícola, Chicão de Lages fala sobre a produção de terneiras. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Prevenção de quedas de pessoas idosas. No banheiro, coloque maçaneta com trinco de alavanca. Preferencialmente, não tranque a porta. E coloque barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box do chuveiro. É hora das notícias. Mercoláctea 2012, a feira que está na quarta edição, ocorre entre os dias 8 e 11 de novembro deste ano, no Parque da IFAP, em Chapecó. São mais de 120 expositores, negócios da ordem de R$ 85 milhões de reais e mais de 15 mil visitantes compradores. Uma novidade para a edição deste ano da Mercoláctea é a presença da mini usina Via Láctea, uma estação de processamento de leite, produzido pelos animais expostos na feira, que será transformado em queijo e distribuído para degustação dos visitantes. Paralelo à Mercoláctea, ocorre o Seminário Internacional do Leite, organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina e o Fórum Catarinense da Cadeia Leiteira, e realizado pela Comissão Parlamentar Permanente do Leite da Câmara Federal. Além disso, haverá feira de comercialização de animais, produtos e serviços agropecuários, feira de comercialização de equipamentos, produtos e serviços da indústria láctea e showroom de marcas e produtos lácteos. A Mercoláctea 2012, em Chapecó, de 8 a 11 de novembro, é promovida pela Associação Comercial Industrial de Chapecó, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, com o apoio da EPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. Produção de terneiros e terneiras. A produção de leite de vacas de corte é importante para a alimentação dos terneiros e terneiras na fase de cria, pois a maior parte dos nutrientes ingeridos pelos terneiros nos primeiros meses de vida é suprida pelo leite materno. Então, além da raça, a produção de leite das vacas em pastejo é dependente tanto da quantidade como da qualidade da forragem disponível, quanto da reserva de nutrientes que a vaca armazena antes do parto, influenciará no peso a desmama dos terneiros. Estima-se que temos na região da Mures, 18 municípios, na região serrana, uma produção anual de terneiros e terneiras de aproximadamente 87.100 animais, com um potencial aí em torno de 120 animais, se ajustarmos alguns índices técnicos, como, por exemplo, a baixa taxa de natalidade. Então, se tivéssemos em campanhas, né, sobre diagnóstico de gestação, com exame andrológico para touros, e também estabelecêssemos segunda estação de monta, já alcançaríamos esse objetivo mexendo só nesse índice, né, da taxa de natalidade. A região serrana é caracterizada na atividade bovinocultura de corte como uma região criatória por excelência, sendo que essa categoria de terneiro e terneira está presente na maioria das propriedades rurais. Nós aqui temos condições de criar terneiros e terneiras no campo nativo, com um custo mais baixo e ofertando ao mercado um produto diferenciado com carne de qualidade, mas, em contrapartida, os preços pagos também aos criadores devem ser diferenciados e estimulantes, com algumas uso de tecnologias simples, baratas e eficazes, nós poderíamos ter um aumento na produção de terneiros, ofertando esse mercado, importante mercado aí, na produção então de carne de qualidade, com certificação. Isso aí depende tudo da organização dos bovinicultores de corte da região. Hamilton Weber Xavier, EPAG Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Bovinocultura de leite, o leite à base de pasto, é o assunto da entrevista de hoje com o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. Bem, a Ipagre ela tem difundido um bom trabalho de sistema rotativo de pastagem. O sistema Voazan, que todo mundo conhece aí, que é um sistema onde se faz uma rotação de cultura, ou seja, além de rotação de cultura, também é uma rotação de pastagem, onde toda a área de pastagem é dividida em piquetes e que se faz essa rotação de pastagem. E por isso que eu sugiro a todos que produzem leite aí em Santa Catarina, no sul do estado, na região de Tubarão, no oeste do estado de Santa Catarina, em todas essas regiões produtoras de leite, no Vale do Itajaí, no Alto Vale do Itajaí, que procurem o escritório da Ipagre, que fale lá com o engenheiro agrônomo, com o médico veterinário, que ele vai ter boas informações e laboriosas informações no sentido de baixar o custo de produção. Que o grande segredo, aliás, não é um grande segredo, é a grande distinção desse projeto de leite a pasto, é o quê? É que a vaca, ela foi criada para comer pastagem, para comer verde. E muitas vezes nós estamos exagerando na questão da ração. Então, a ração, ela deve estar no contexto do leite, apenas como uma suplementação. Então procurem, os agricultores que estão nos ouvindo, procurem o escritório da Ipagre, que com certeza os técnicos da Ipagre estão capacitados, estão preparados a dar muito fortemente essas informações. Vou dar um exemplo. Na região de Tubarão, nós temos que o custo do leite diminuiu consideravelmente nos últimos 5 anos, tendo em vista essa grande difusão dessa tecnologia junto aos produtores rurais. Na Serra Catarinense, por exemplo, com a inserção de novas pastagens, com a incorporação, o melhoramento do campo nativo, muito tem sido feito no sentido de buscar mais possibilidades, de buscar maior disponibilidade de pastagem, uma melhor qualidade na pastagem, para fortalecer cada vez o agricultor na busca desse equilíbrio. Do equilíbrio de quê? Do equilíbrio do custo de produção. E no oeste do estado, sem sombra de dúvida, nós que temos a maior bacia leiteira do sul do país, aí são mais de 6 milhões de litros de leite por dia no oeste, catarinense, com certeza é muito importante que os agricultores, que os produtores de leite procurem o escritório da Ipagre, porque muitos já estão fazendo esse sistema de rotação de pastagem, mas os que não têm esse conhecimento ainda, que não têm essa expertise, procurem o escritório da Ipagre, que terão com o maior prazer toda a elaboração de projetos, a orientação técnica, para buscar uma melhor qualidade de vida, tanto para o animal, como um maior número de recursos no bolso do produtor. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.